Diego 1607, acendo identificação, chega da Ponce, desça para 4.000 pés, ajuste na 09. Realizador Campo à Vista, Gol 995. Gol 1995, chame Torre 1895. 1895. Com 995 final. Mil pés, autorizado ILS, excepção na zero, reporte estabilizado. Ambi, avistando o trem baixo travado, Gol 995. Reportar a baixada e travado, Gol 995. Nove nove cinco final, baixado e travado. Autorizado pouso com 995. Copiou o controle, sinal 9970. 5/5, autorizado e TAP. Firma. O 3597 é autorizado 2.000 pés, ajuste na 019. Reduza para 1809. Bom, 715, bom dia, essa identificação, chega da Bonf, desça para nível de voo 050. Gol no 995, no solo 37, libera pista, próxima interseção à direita, Taxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 01 no Nesta frequência, Gol 995. Juliette 01 no Nesta frequência. 01? Afirmo, Alfa Juliette 01. Juliette 01, então. São para 2309, Gol no 607. No 7, autorizado ILS XA, pista 1 a 0, reporte estabilidade. Ou no 897, aciona a identificação. Ou no 897, desça para nível de voo 050, chega da bomba. Gol 1804, chame torre 1895. Gol 1804, torre 1895. 1895, pode ir. American Line 980 Squawk Ident, 74,000 feet, QNH 1019 on my arrival. 1,019 on my arrival. Boa noite, 04, pouso autorizado, pista no 0, vento de 120 graus com 1-1 nós. Ali pouso na 1-0, boa noite, 04. Gol 1897, inicie redução para 2309. Absa 6570, acione identificação, chega da mar e desça para nível de voo 050, reduza para 2509. Tá 3597, complete a estimação, chame torre 1895. 1895, bom dia. Sideral 9970, reautorizado 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, chame estabilizado. Bom dia, 35 no 7, tráfego avistado, ajuste no 09, continua a aproximação, rebotei pista livre, 35 no 7. Aguardando pista livre, 35 no 7. Gol no 804 no solo aos 42, libere a pista próxima interseção à direita, táxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 10. Nesta frequência, gol 1804. Ele libera a primeira direita, táxi Alfa e Juliette, portão 10, mantém 6 segundos, gol 1804. American 980. confirming our speed. American Actor, we're at 280 knots. American 980, reduce speed to 230 knots. Pouso no 09, ajuste no 09, pouso autorizado, pista no 0, tá 35 no 7. Pouso autorizado, campo 0 no 0, tá 35 no 7. 1607, reautorizado 3 mil pés. 3 mil pés, voo 1607. Voo na 607, reautorizado 2 mil pés. 2 mil pés, voo na 607. Voo na 715, desça para 3 mil pés, ajuste na 019. Reduza para 2109. Reduza a velocidade para 2209. Portão 04, nesta frequência, tá 3517. Portão 04, acho que. Voo no 607, inicie redução para aproximação, guarde autorização para o ILS. Iniciar a redução, guardando autorização. Voo no 607. Voo na 715, reautorizar 2 mil pés. Tráfego ainda no avistado, ajuste no 09. Chame, trem baixo travado avistando, Cidadão 9970. Afirmativo, já estou avistando, trem ainda não. Sequenciamento, curva esquerda pro 010, limite radial 280 de Salvador. Ajuste no 019, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 120 graus com 099, Cidadão 9970. Vive por, senhor. 1897, controle. 1897, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 250. Limite desse vetor a radial 295 de Salvador. Sim. 795, inicie redução para aproximação, segue para a segunda posição. 11 horas, 6 milhas e meias, um Boeing 738, 1960 de ground. É American 980, descend to 2000 feet, QNH 1019. 2000 feet, 1019, American 980. 897, desça para 4000 pés, ajuste 909. 4000, 909, bom noite, fala bem. Absa 6570, reduz a velocidade para 2009. 2009. Chame torre 1895. 1895, vai chamar. Torre, Bom Diagonal 607. Bom Diagonal 607, tráfego avistado, ajuste no 019, é o número 2 para pouso, senhor. Continua para a situação, aguarde pista livre no 607. Gente, aguardando pista livre, igual no 607. Ok? 19970, no solo 49, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi motorizado via Alfa, Kilo Pátio 3, nesta frequência, receberá o 9970. Tu está estabilizado no ILS, no 7 ou no 5? Ah, no localizador, já. Gente, cruza 4000 pés, só vai completar a aproximação? Completa. Gente, complete final, chame torre no 8, decimal 9, 5, gol no 7, no 5. 8, 9, 5, gol no 7, no 5. Da carga 6570, desce a 3 mil pés, ajustando 0 no 9. Pista liberada, pouso autorizada, pista no 0, gol 1 no 607. Teve pouso no 0, gol no 607, no 0 no 9. Do radar. 360 esquerda, ou no 7 no 6. Cargo 6570, direita 060, intercepta o localizador. Direita 060, intercepta o localizador. Voo no 7 no 5, na proa 360, mantenha 2 mil pés. 2 mil pés, proa 360, 7 no 5. American 980, you're clear to intercept the final approach. Intercept final approach, thank you, American 980. Essa cargo vai seguir o 757 à sua direita em 10 milhas, a posição de 1 hora. Vamos manter a proa. Você vai seguir o 767 que está à sua esquerda, separado em 17 milhas, já no, na proa do localizador, a sua posição de 11 para 10 horas. Tempo 897. Tempo 897. Número 4. Tempo 897, faça a curva à esquerda, voe com proa 200 para o lado. Esquerda 200, bom no 897. 07, no solo 52, libera a pista próxima, interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa e Juliette, até o portão 09, nesta frequência, gol no 607. Alfa Juliette, sua frequência 09, no 607. No 5 da gol esquerda na proa 290. Você fica limitado por 4 minutos nessa proa. Esquerda 290, máximo 4 minutos. Boa noite. Lopes. Essa carga é 6570, 2 mil pés, livre interceptão, Lopes. 2 mil pés, livre segue final, como número 2, o 757 à sua frente ainda, com 8 milhas e meia. O gol no 897, esquerda pro 160, intercepto lote. Esquerda 160 pro lote, gol no 897. Gol 897, 2 mil pés, 1019 ajuste. 2019 com 897. Um, 570, reduz a aproximação. É, reduzindo já, tem que ir. No 7 no 5 vai seguir o tráfego da companhia que está à sua esquerda a 11 horas, 9 milhas, livra 4 mil pés em descida. American 980, complete final approach, contact tower, frequency 18.95. 18.95, thank you, good day. Sacago 6570, atenta à esteira de turbulência do tráfego à frente, complete aproximação, chame torre no 1 no 895. 895, atorando. Any gear down and lock, American 90, thank you. Chologi. Zero, zero, wind is 110 degrees, 09 knots. Clear to land, American 90. Opção cargo 6570, tráfego avistado, ajuste no 0 no norte, é o número 2 para pouso. Continua a aproximação, reporte no externo, trem baixo, tráfego avistando, opção cargo 6570. O 17 no 5 da Gol, esquerda 160, intercepta o lote. Esquerda 160, lote, 2 no 7. Washington, localizador, Lua 97. Autorizada final, 97 no 5. Na aproximação, guarda pista livre, senhor. Manda. No 897, complete a final, chame torre. No 895, gol no 897. Plano 895, gol no 897. Bom dia, 5808, aguarde cópia Brasília 360, sabida Arbor Eletra, senhor, aguarde cópia. Guarda, não. Informador, bom dia, gol no 897. 2 milhas para a dona Nascimento. Copiado no 897, chame Simbra, tem voz travada, senhor. Ah, Simbra, gol no 897. American Niner, 80 on the ground at 5-9er. The gate to run in the next intersection to your right. The nuclear taxi via Alpha, hold short taxi Juliet on this frequency, American Niner, 80. Okay, next one to the right, and Alpha via Juliet, hold short of Alpha on Juliet, American Niner, 80. Just confirm, will you be able to leave the runway on the Foxtrot or Golf, sir? We'll be on Golf, sorry, apologize, Golf, American Niner, 80. Golf, roger. 5-7 setups a cargo, continue a aproximação, aguarde a transição de pouso, senhor. Salvador, bom dia, voa 97 no 5, número 4 para pouso, continue a aproximação, aguarde a transição. Cargo 6570, vento de 120 graus com 08, nós ajuste no 09, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, ABSA 6570. Gol 9085, mantenha a chegada, aguarde autorização para o ILS Wiz. Paulo Salvador, é o Azul 4069. Solo 01, senhor. O senhor libera na última à direita. Táxi via Alfa, Kilo até o pátio 3, nesta frequência, ABSA cargo 6570. Jet 5808, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, Nápoles, Zulu 17, pista em uso no 0, primeira curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa, nível de voo aprovado 360, controle 120 decimal 8, transponder 5443, Webjet 5808. Autorizado Brasília, nível 360, aerovia Zulu 17, decola da 10, curva direita.